qualquer hora durante o dia. Conveniência com bebidas e tira-gostos à sua disposição. Posto RS é o preferido da nossa cidade. Posto RS, combustível de qualidade. Temos conveniência climatizada com bebidas e tira-gostos para você. Trabalhamos com programa de fidelidade com cashback. Isso mesmo, seu dinheiro de volta. Vem pro Posto RS, Rua Coronel Aníbal Martins, 512, no bairro Novo Horizonte, em Valença do Piauí. Instagram, Posto RS Pi. O que adianta abastecer um pouco mais barato e não ganhar nada em troca? No Posto RS, além de combustível de qualidade, você ainda ganha tudo o que abastece em troca de produtos na nossa conveniência. Isso mesmo. Quando você chegar em um posto de combustível e abastecer, pergunte ao frentista o que você vai ganhar. Mas se não quiser perguntar, basta ir diretamente ao Posto RS e você já ganha automaticamente cashback. Simples assim. ZYM 858 FM Cidade 104,9. A rádio que apita em Valença. Rádio Cidade. Mais uma super sequência com selo de garantia da Cidade. Alô, meu compadre Natanzinho. Olha, parece que eu tô no faroeste. Olha, olha. Ô, americana. Hello, girl. Isso é grandão vaqueiro, menino. É. É o Natanzinho. Onde tiver um irmão dele, pode me chamar, viu que eu vou. Roda americana pro seu vaqueiro. Vai, grandão vaqueiro. Conheci uma americana lá na vaquija. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Ai, na minha cabeça ela só queria forrozar. Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar. Ela dizia assim.